Lambda, lambda, lambda! Fala, André! O Fábio e o Gustavo entraram em contato aqui comigo para te mandar um grande abraço de feliz aniversário. São grandes amigos, te admiram bastante. E eu também quero te desejar tudo de bom, muita saúde, muitas felicidades, muita prosperidade, muitas realizações incríveis nesse novo ciclo que está rolando. E é claro que eu tenho que terminar com um parabéns especial aqui para você. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será? André, o membro mais sensato do podcast, não tem como dar errado. Seu poder é de mais de 8 mil. Valeu, André. Parabéns. Valeu. Pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez selecionamos os melhores aniversariantes da semana para o tema de hoje. À minha direita, antes esquerda, estou aqui com Fábio. Feliz aniversário aí para quem estiver ouvindo e no caso for o dia do aniversário também. Boa. Na minha esquerda, o aniversariante da semana, André Dequinho. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Eu não vou botar a Ira na trilha sonora desse podcast. Graças a Deus, cara, não bote Ira. Ira é muito ruim. Eu detesto o Nazi, eu detesto. Eu também detesto. Mas foi a única aí coisa que eu não pensei. Vai ser cancelado, ainda bem que você não gosta, cara. Ia ficar feio se eu falasse que gostasse. Pois é. E o correspondente internacional de sempre, Diego Queirobão. Estamos aí, feliz aniversário pra, sei lá, pra quem estiver fazendo aí. E é isso aí, pessoal. Vamos falar, então, hoje sobre um tema difícil, hein? Aniversário. Não sei se teria muito lugares pra ir, mas eu e o Fábio, a gente presenciou essa semana 3 aniversários, né, Fábio? Uhum. 3 aniversários. E aí ficou esse tema aí no ar e a gente vai falar um pouco dele, falar um pouco sobre ele agora. Vamos falar de quem que fez os aniversários, Fábio? Lembrar quem é o terceiro, ou primeiro ou segundo, pra não sei... Eu lembro do... Posso começar aí? O André, né? Uhum. A Mariana. Mariana, nossa prima. E... E o cachorro da Amanda. Verdade. Como não, né? Com certeza. Claro, cachorro da Amanda. Da Paula, na verdade. Da Paula, isso, da Paula, é. Teve foto no Instagram com pessoas com um chapéuzinho, né? Com pessoas com chapéuzinho, o cachorro comeu o bolo... Vocês estão de sacanagem. Teve festa pro cachorro mesmo? Vocês não estão brincando? Não, teve festa mesmo. Teve festa. Lá na ONG também já fizemos festa pro cachorro já. Fizeram mesmo? Ah, não é uma festa, né? Mas a Yasmin fez um bolinho lá e tirou uma foto pro Instagram. É uma celebração, né? Não é uma festa. É uma grande uma divulgação. Confraternização. É uma divulgação. É um momento pra gente celebrar e agradecer a vida. E a existência do cachorro. Que a gente trata os cachorros melhor do que muita gente. Exatamente. Festa de aniversário é mais um dia que, pra ter uma desculpa pra beber com os amigos. Bom ponto. Sim, mas como é que você justifica isso com um cachorro? Você vai continuar saindo beber com os amigos, só que o objeto que tá fazendo aniversário, seja eu, seja o cachorro, é só desculpa pra você beber com os amigos. Exato. Ah, tá. Então o aniversariante não é relevante nunca. Não. Entendi. Faz sentido. É relevante sim, né? Mas... Funciona assim para jogo de futebol também. Sim. Puta, não. Para mim não funciona futebol. Eu prefiro cair de moto do que assistir um jogo de futebol. Ô, André, como é que foi seu aniversário? E aí, que você curtiu? Eu curti bastante. Foi bem legal o meu aniversário. Eu acho que é da hora fazer aniversário, assim. Principalmente quando você marca alguma coisa, os amigos vão. Dá para se rever bastante gente. Mano, eu postei a foto, só na foto, acho que tinha de 27 pessoas, tá ligado? Caralho. E eu tinha pedido pra reservar 20, tá ligado? Que eu fui chamando o pessoal, às vezes nem todo mundo vem. E assim, vi que na festa não cantaram parabéns pra você, né? É verdade. Mas eu também não tinha avisado que era meu aniversário no Bardo. Eu falei que ia querer reservar 20 lugares, tá ligado? Ah, vai 20 pessoas. Se bem que eu avisei que era meu aniversário, sim. Você ganhou alguma coisa ou não ganhou nada? Eu não ganhei nada. Eu podia ter solicitado alguma coisa, inclusive. Nada. Não ganhei uma garrafa de água. Eu nunca tinha feito aniversário. Aquele aniversário que eu fiz lá no... Calma lá. Como assim você nunca fez aniversário, cara? É, eu nunca comemorei o aniversário, né, Diego, caralho? Mas eu nunca comemorei o aniversário. Foi naquele lugar que era o Morrigan's antigamente. Aí do nada, tipo, teve esse dia que eu não tinha programado nada, tá ligado? Aí eu avisei, tipo, no dia anterior, ou coisa do tipo, alguma coisa muito em cima mesmo. Acho que foi no dia até. E aí, tipo, fiz o aniversário lá, pô, no Morgan's e foi maneiro, tá ligado? Tipo, não foi zoado. Foi bem legal. Eu tava voltando de viagem esse dia. É verdade, o André foi em cima da hora mesmo pro André, porque ele tava voltando de viagem e foi direto, não foi? O Matheus também, o Mineirão, tava lá na... Pô, e quanto tempo, qual que é a chance de eu encontrar o Matheus? Mó difícil achar ele. Levou até a filha. E foi a volta do Xará, hein, aquele dia. É verdade, o Xará veio, né, o Xará que a gente não via, a gente tinha mais de 5 anos, pelo menos. E esse dia, inclusive, pra você ver que não é importante só pro aniversariante, o Renan ficou bem triste que o Gustavo não chamou o Renan pro aniversário dele, acredita? Por que você não chamou o Renan, cara? É verdade, eu esqueci de chamar o Renan. Eu achei que eu tinha chamado o Renan, eu não sei por que eu não chamei o Renan. O Renan é tipo top 2 pra eu chamar, tá ligado? Esqueci de chamar o Renan. E eu esqueci por causa da minha dislexia mesmo. Eu não sei se dislexia é a palavra, com certeza não é. Mas eu esqueci total, mas era pra ter chamado ele. É, um chama de dislexia, outro chama falta de consideração, né? É, o Renan reclamou bastante. Até que quando eu fui no churrasco, eu encontrei o Renan depois no churrasco do Girard. Quando eu fui no churrasco do Girard lá, o Renan, ele falou lá, tipo, porra, tu não me chamou, ele me cobrou mesmo. Aí eu falei, lógico que eu te chamei, ô vacilão. Aí falou, não chamou não. Eu falei, lógico que chamei, mano. Aí ele falou, não chamou. Eu falei, meu, você sabe que hoje em dia as conversas ficam gravadas no WhatsApp, né? Aí eu abri meu WhatsApp e não tinha chamado. É. Aí que vergonha pra mim. Mas tá tudo bem, mano. O Renan é tranquilão, ele ficou de boas. Não é que ele ficou chateado não, Fábio. Ele ficou de boas também depois. É, ele vai lembrar disso até ele morrer, mas... Eu acho que uma questão do aniversário, eu nunca fui muito de comemorar, mas... O pessoal tava falando, nossa, André, você chamou bastante gente, que não sei o quê. Na verdade, a gente vai chamando as pessoas que, tipo, principalmente as que estão mais próximas. E aí a gente vai lembrando daquelas que a gente não vê há muito tempo. Tipo, tinha duas colegas da faculdade que eu não via desde 2016 ou 17, tá ligado? Que elas foram no aniversário que eu tinha feito no bar do André, antes da pandemia. E uma das minhas amigas mora no Canadá. E é a primeira vez que ela vem no Brasil também, depois que ela mudou. Ligado? E aí ela foi no meu aniversário, achei isso bacana, você consegue rever. Da hora pra cá. Você chamou mais gente que não foi ou você só chamou aqueles mesmo? Ó, eu lembro que eu chamei, acabou não aparecendo, assim, que me veio na cabeça. O Ingo, eu tinha falado com ele. Ah, o Ingo tá no Brasil? Tá no Brasil, eu encontrei com ele, aí eu chamei ele. O Caio não foi. Quem mais? Ah, o Renan, né? Você deve ter chamado o Renan, mas não foi. E o Renan? É. E o Renan. Caio foi... tava junto com o Sartorato. E os dois postaram coisa no show do Dead Fish. Ah, Sartorato não é meio estranho. Ele estudava no São José? É o Sartas. É o Sartas, isso que eu ia falar. O Sartas é o rei do rolê aleatório. Toda vez a gente encontra ele no meio de algum lugar esquisito. Eu e o Fábio, pelo menos, encontrava ele. Encontrou ele em cada rolê perdido. Ele trabalha fazendo foto de evento, tipo divulgação. Ele trabalha com o quê? Faz um monte de evento. Ah, ele trabalha com fotos agora. Ah. OnlyFans, né? É. Negócio de drogueiro, né? Bom trabalho. Você falou que não é legal, Diego, fazer aniversário de mascote? Eu acho desnecessário. Você acha válido, por exemplo... Aniversários são válidos. Vamos falar um pouco aqui. Mês-versário é válido? Aniversário de um mês? Não. Porque não é aniversário. Eu tenho uma opinião bem, bem forte com relação ao mês-versário. O que acontece? Por que a gente comemora aniversário? Ou porque qual que é a ideia de aniversário? Vocês já pararam pra pensar? Porque tá recomeçando o ciclo. Isso, exatamente. Esse negócio de você renovar um ciclo, né? Tipo, mais ou menos a ideia de comemorar o ano novo, tá ligado? Porque parar pra pensar, não tem sentido o dia 1º de janeiro é um dia igual ao outro, tá ligado? Sim, sim, 100%. É o fechamento de um ciclo, né? Até que no livro do Afonso Solano ele fala dos ciclos, né? Tipo, ele não dá ano, ele não fala sobre ano, ele fala sobre ciclos. Mas isso é muito nerd e acho que ninguém vai pegar essa referência. Não, mas é muito bom que você passou agora. E até o que o Fábio também tá falando. O mêsversário, ele se perde. Não tem essa questão de renovação. Então você acha que não é válido o mêsversário? Não, porque não tem sentido. Sim. E você, Fábio, o que você acha? Eu tô com o André aí nessa daí. Não faz o menor sentido, né? Um mês é muito rápido, é muito pouco tempo. Principalmente pra criança, que os pais fazem, tá ligado? Eu não tenho filhos, mas... Pra um bebê, as fases do bebê, eu acho que elas mudam muito rápidas. E um bebê de um mês é totalmente diferente de um bebê de 3 meses, que é diferente de 6, que é muito diferente de 1 ano. Eu acho que tudo acontece muito rápido nesse começo de vida, que o bebê vai crescer bem rapidinho. Talvez ali faça algum sentido, não sei. Então você tá dizendo que vale até o primeiro ano? É, não, depende. Não, pra falar de bebê, né? Relacionamento já muda um pouco. Mas as pessoas comemoram um mês de relacionamento? Não, relacionamento... Bebê tem essa desculpa. Não faz o menor sentido. Ou, não, pior que faz, o pessoal faz mesmo. Comemora mês de... De relacionamento? Sim. Sim. O irmão do bombeiro, uma vez, o primeiro mês de namoro, ele reservou um motel, jogou pétalas de rosa no quarto inteiro. Foi coisa linda, meu. Mêsversário. Caralho. Ele é romântico. Foi com tema polícia militar. Boa. Sensacional. E assim, tipo, beleza, mêsversário talvez pra bebê assim, tá, não faz sentido porque não fecha um ciclo. Mas, por exemplo, comemorar 1 ano de uma criança, você acha que vale? Tipo, 1 ano, ele não vai lembrar, tipo, do tema do Batman ou do tema do São Paulo, não vai lembrar. Isso é para os familiares mesmo. Porque quem cuidou da criança foi o pai e a mãe, tá ligado? É tipo comemorando 1 ano que ele aguentou cuidar. E vai ter mais 1 ano aí pela frente. E é engraçado a questão do aniversário infantil, porque se você não faz, por algum motivo, você é muito julgado pelos outros, porque seu filho não tá nem aí. Seu filho não vai te cobrar quando ele tinha 10 anos, quando ele tiver 10 anos, que ele não teve aniversário de 1 ano. Não mesmo. Mano, a gatinha tá destruindo aqui. Vocês estão ouvindo? Não. Meu Deus, cara, ela tá tocando terror aqui. Não, mas beleza, ainda bem que vocês não estão ouvindo. Vambora. Já tem 1 mês a sua gata? Ela tem 4 meses. E você comemorou? É, tem que comemorar. Não comemoramos, né? Porque a gente pegou ela com 4 meses e ainda não deu 1 mês que a gente pegou, né? Quem sabe a gente comemore. Você vai comemorar mesmo 1 mês de pegar o gato? Não, quem sabe, né? Fica de olho nas suas redes sociais. Mas aí seria 1 mês de quê? Você comemoraria... Qual que seria exatamente a comemoração? Porque não é aniversário da gata. Então seria o aniversário de relacionamento? O aniversário de relacionamento com a gata. É um bom questionamento, fica aí o questionamento. Caralho, cara, isso aí parece coisa daquelas pessoas que têm muito dinheiro e não tem o que fazer. Puta, tô entediado, o que que eu posso comemorar? Vou comemorar não, que eu tô com minha gata faz 1 mês. E ela tem... Mas deixa eu te falar, você... Tá ligado? Eu não tenho nada pra fazer. É verdade. Mas, por exemplo, pra um mêsversário, se o tipo de comemoração for postar uma foto e escrever, nossa, estamos 1 mês juntos. Mas isso não é comemoração. É justo? Isso, não, isso é só um post. Isso daí tá não mais... É comemoração. Daí tá mais próximo de meta de postar stories no Instagram do que de... Exatamente. De comemoração mesmo, né, Diego? É, parece o Gustavo, que ele fala, puta, não tenho nem gato nem cachorro, vou pegar o dos outros só pra poder cumprir minha meta. E é só o que ele faz. Toda semana tem uma foto diferente no Instagram do Gustavo, você nem sabe o cachorro que é esse, nem sei se é de verdade, às vezes é inteligência artificial. Fica de olho nas redes, ô Diego, que essa semana eu vou postar a foto nem de gato nem de cachorro. O Diego me lembrou uma piada que a Carol me mandou esses dias. Ela me mandou uma piada assim... Nossa, fui falar pra uma amiga minha que o bebê que ela postou era muito feio, achando que era inteligência artificial, era o filho dela. Não é possível. Pô, não é nem deve piada isso, é só triste mesmo, né? Não, é fake, tipo, não é possível. É, não pode ser verdade. Eu decidi acreditar. A partir de agora, meu coração diz que sim. Ô André, você comemorou aniversário tipo de mês, assim, de relacionamento? Você já namorou algumas vezes, né? Ou não? Não, eu só namorei uma vez e comemoro a cada dia. que fato. Porque é um feito. Porque é um feito. Ah, tá. Ah, tá. Sabe, como sim, que... Sabe como eu sei que a Pamela ouve esse podcast? O André acorda de manhã e pensa, só por hoje. Obrigado mais um dia, senhor. Do AA. Você comemora? Você comemorou, Fábio, tipo, de um mês de relacionamento, essas coisas assim? Meses, assim, sei lá. Não foi comemoração, foi a parte da lembrança. Tipo, oh, faz um mês que a gente tá junto. Olha, hoje faz 2 meses. Só lembrança, acho que não chega a ser uma comemoração. E tem essas paradas, né, de boda de ouro, boda de prata, boda de bronze, né, mano? Você vê que casamento é um negócio difícil quando a premiação é igual das Olimpíadas, né? Não é fácil, não. Bodas de ouro é 50 anos, né? Teve uma... No aniversário do André, teve esse casal que tava fazendo bodas de ouro, né? No bar do André. E eles cantaram parabéns pra esse casal. Bodas de ouro seria? 50 anos. 50 anos, olha que legal. Cara, 50 anos. A gente nem tá vivo esse tempo, cara. Eu não consigo imaginar ficar ao lado de uma pessoa 50 anos. Peguei alguns fatos curiosos, Diego, falar sobre casamento aqui, ó. Peguei vários fatos, na verdade, curiosos. Vocês falaram aí que, casamento, tipo... Casamento ou aniversário? De aniversário. Casamento não. Casamento já foi esse assunto aí. É que você falou casamento, você não falou aniversário. Você falou casamento, cara. Falou casamento. Ah, não. Não. Casamento já chega de casamento por um bom tempo, eu espero. Ah, eu casei, né, cara? Ah, o Diego casou. Diego casou. E vai completar um mês, Diego. Parabéns. E aí, a boda de algodão, não é? Alguma coisa assim? Bodas de papel. Bodas de papel é um ano, Fábio. É um ano? Você casa com a Calunga, aparentemente. Mas, enfim, vou pegar aqui uns dados curiosos aqui sobre casamentos. Indiferente... Não, casamentos. Caramba, tem que sair com esse assunto da cabeça. Sobre aniversários em diferentes tradições aqui. Vocês falaram aí de comemorar de mês, né? De comemoração de mês. Acontece que eles comemoram um mês e só um mês. Não fica comemorando, tipo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eles comemoram só o primeiro mês de vida na China, no Irã e na Coreia do Sul e em alguns outros países ocidentais. Eles comemoram um mês de vida. E outra coisa, sabia que a sua idade, ela não é igual para todos os países? Mudou. Mudou? Mudou. A Coreia tinha um jeito diferente, mas eles alteraram para organizar com o resto do mundo, acho que esse ano, o ano passado. Ah, foi a Coreia saiu dessa lista? Sim, a Coreia tinha um sistema diferente lá, de como que eles contavam a realidade, mas esse ano eles alteraram. Qual da Coreia? Ou esse ano ou ano passado, mas foi recente que trocou. Coreia do Sul. Então, quer dizer que todos os integrantes da Coreia ficaram um ano mais jovem, Diego? Algo do tipo, não sei. Eles me explicaram lá... Eles nasceram com um ano? Eu não lembro. Você nasce com um ano. Nesses países assim, você na China, no Irã, e agora não mais na Coreia, você já nasce com um ano de idade. Tipo, você tem um ano a mais do que a sua idade de fato. Mas como é contado? Eu não entendi ainda a forma... Você nasce com um ano? Não tem ano zero. Isso, você nasce com um ano. Por exemplo, no momento... Você, André, agora na Coreia teria 34 para 35. Entendi. Peraí. O André é mais velho que eu? Não, ele teria 34 para 35. Mas ele fez 33 agora? Ele é mais velho que eu? Que eu ainda não fiz, eu faço semana que vem. Eu fiz 33. Você repetiu algum ano? Ou qual que é a história? Eu entrei atrasado na escola. Ah, tá. Opa, pô, não consigo. Tá. Beleza, era só um parênteses, galera. Pode voltar. Eu não sabia, não. Você é mais novo que o André? Ué, eu não fiz 33 ainda. Eu faço semana que vem, né? Eu faço dia 26. Ah, você faz semana que vem? Oh, parabéns, Diego. Mais um aniversário aí, cara. Então, mas é. Muito aniversário chegando aí. Caramba, o mês de julho é cheio dos aniversários, que o Diego faz dia 26, a Pamela faz dia 31 e a Carol faz dia 30, né? A Carol é dia 30 também? Sim. Carol é dia 30. Caraca, meu, esse mês... O Ceará também faz, não é? Antigamente ainda tinha o Facebook pra lembrar a gente, mas agora não mais. Você falou que esse mês é o mês lotado de aniversário, mas sabe qual é o mês que tem mais aniversários no ano? Deve ser setembro e outubro, assim. É agosto. Por que agosto? Bom, eu fiz as contas e 9 meses atrás era dezembro. Então... Final de ano. Não, porque o pessoal fala que é do carnaval, né? Que as crianças nascem no carnaval, por causa depois... 9 meses depois do carnaval. Ah, não, mas, aqui, mas só aqui no Brasil, né? Esse daqui seria no mundo inteiro. O agosto, no caso. Agosto é o mês que mais... É cerca de 9% da população mundial nasce em agosto. Caramba. Fun fact aí não pra vocês. É porque tá muito frio na Europa, nos Estados Unidos, e eles ficam em casa ali? Pode ser também. Mas dezembro não é férias pra todo mundo? Quase todo mundo? É quase todo mundo. Não necessariamente. Os países do hemisfério norte, as férias mesmo são em julho. Em summer, né? Sim. Não, mas eles têm férias no final do ano. no Natal. É inverno. É mais curto e mais tempo. Eles têm recesso. Eles têm um recesso, né? Você vai comemorar o seu aniversário, Diego? Porra, acho que não. Talvez vá pra Christchurch, mas eu não vou comemorar, não vou fazer festa. Você vai comemorar sozinho pra Christchurch, é isso? Não, Christchurch eu tenho, eu conheço gente lá, né? Eu vou, acho que vou pra casa do meu amigo visitar ele lá. Aí eu vou pra e lá. E você vai tomar uma junto com ele? Provavelmente vou esquiar. Faz tempo que eu não esquio. É, tá aí, é uma comemoração, não é? De certa forma, talvez. Tomar um vinho quente no meio da montanha parece interessante. Você fica meio triste assim no seu aniversário ou não? Não, cara, pra mim é mais um dia normal. Nunca faço, nunca muda nada. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Teve algum aniversário de vocês que vocês acharam marcante? Silêncio, hein? Mano, meus aniversários quase nunca são marcantes. Aquele aniversário lá que eu comemorei lá com a galera, nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso. Mas o aniversário que eu comemorei com a galera é o primeiro que vem na minha cabeça. E nem foi nada demais. Foi uma comemoração mais simples impossível. E mesmo assim, é o primeiro que vem na cabeça. O meu primeiro aniversário que vem na cabeça foi no dia 14 de julho de 2005. Toda vez que eu penso em aniversário, que eu fico lembrando. 2005? Isso. Aniversário de 15 anos. Isso, porque foi o dia que o São Paulo ganhou a Libertadores. Ah, ganhou no dia do seu aniversário? Sim. Será que o São Paulo nunca foi eliminado de uma competição mata-mata na semana do dia do aniversário do André? É que nem, tipo, a morte de um monarca britânico? Alguma coisa desse tipo? Esse ano e ano passado, o São Paulo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Que são feitos bem difíceis, né? Foram feitos bem difíceis. E foi no dia do meu aniversário, é verdade. Ano passado... O São Paulo ganhou do Palmeiras, mas o São Paulo já perdeu os jogos nos dias do meu aniversário já, que eu lembro. Sempre uma data importante pro São Paulo, seu aniversário, né? Sim. Isso eu acho da hora. Com certeza. Pode... Inclusive, eles devem planejar se eles vão jogar melhor baseado em ser aniversário do André. É que nem o Corinthians quando lança um disco da como que é o nome lá? Da Taylor Swift. Da Taylor Swift. Ele já programa. Mas você tá ligado que esse aniversário seria marcante de qualquer maneira? Porque poderia ser o dia que o São Paulo perdeu o Libertadores. É verdade. De qualquer jeito ia ser marcante. Ia ser marcante, de alguma maneira. Você tem algum aniversário marcante, Fábio? Não tô lembrando agora, não. Eu gosto bastante desses que a gente vai pra algum barzinho. Alguma... Teve o da pandemia também, que eu tive uma surpresa. Esse foi bem legal também. Qual surpresa? Saiu eu, você e a Carol de carro fazer alguma coisa. Uhum. E aí o pessoal mandou um bolo lá pra casa. Tava em pandemia, a gente não se reuniu. Uhum. E aí eu lembro que eu tava chegando em casa, o bolo tava chegando na mesma hora. E aí você e a Carol resolveram que eu tinha que estacionar o carro na esquina perto de casa e começaram a falar de um prédio lá na frente. Eu, caramba, não tem, que prédio é esse que vocês estão apontando? E eles conversando do prédio que a Carol tinha morado. Eu, meu, vamos embora, que vocês estão aqui falando desse prédio... E eles, não, porque esse prédio, não sei o quê, e eu parado com o carro. Eu falei, vamos embora. Não, o prédio. Que bagulho imbecil. Aí eu fiquei em casa e fui surpreendido. Foi mesmo. Mas você não forçou a surpresa, não? Você realmente foi surpreendido nesse dia? Não, eu fui surpreendido, sim. Não sabia, não. Realmente eu não sabia. E tanto é que eu tava chegando em casa, quando eu tô com a campainha lá de casa, toca no meu celular. E tocou a campanha pra entregar o bolo. Eu fui logo pegando o celular pra olhar quem tava na porta. A Carol já tomou o celular da minha mão. E eu não reparei que era pra isso, não. Porque a gente tava na pandemia. Eu não, acho que eu não sabia que iria acontecer. Tem um aniversário do Gustavo que foi marcante pra mim. Mas não foi marcante porque foi aniversário do Gustavo. Foi marcante porque eu esqueci do aniversário. Que foi exatamente no ano da pandemia. Foi o ano que eu fiz o manda salve pro Gustavo. E eu esqueci de mandar o mandar salve, esqueci do aniversário e lembrei muito tempo depois. Esse foi marcante, esse aniversário do Gustavo. Porra, André, eu vou falar. É verdade, tem esse mandar salve que o Afonso Solano me mandou uma mensagem. Foi nesse aí que você tá falando, foi, né? Foi esse daí mesmo. É o do Senhor dos Anéis lá? Esse mesmo. Bilbo, você sabe quem está quase tão velho quanto eu? O Gustavo... O Gustavo Vilela! É por isso que eu estou mandando este parabéns para você, meu querido, em nome do André Luiz, que pediu para eu te dar esse happy birthday daqui, que você ficou mais velho no dia 19. Então, meu querido, muito obrigado aí pela sua presença no planeta Terra e uma beijoca do Afonso Solano, uma beijoca do André Luiz. Espero que você tenha passado um dia excelente de aniversário aí com seus amigos, suas amigas, seus familiares. Abraço, meu querido. Da hora. Cara, pra mim, o que eu lembro é o do retrô. Até que eu tenho a foto lá. Acho que o André não tava. Tava eu, o Fábio, o... Quem que tava? A gente quase brigou na saída do retrô, inclusive. Vocês dois estavam. Esse aniversário foi bem legal. Esse daí foi aniversário de quem? Foi do André? Era meu. Eu. Era meu aniversário no retrô, cara. Aí, ó. Aniversário do Diego. O que vocês levaram o copo, não é? Não. Não. Quando a gente levou o copo não era aniversário, não, cara. Não, mas aquele lá foi... Tava eu, você, o Girardi e o Gustavo. Uhum. E na saída do retrô a gente quase brigou com um carro lá, que o cara até parou e desceu. Era um anãozinho, um cara bravo lá. Lembra? Um anãozinho bravo. Não era um anão, era um moleque baixinho, metido a marrento lá, e ele tava com um amigo dele, aí o cara pegou um pau. Ele não pegou um pau, ele pegou um galho de árvore que tava enorme, que ele não conseguia levantar. Ou era o Chara, eu não sei quem que tava, mas enfim. E teve, depois no ano seguinte a gente fez, só que sem o Gustavo, que ele tava na Austrália. Aí tava eu, você, o Gira e o Marcelo, eu acho. Eu tenho foto desse, aniversário, eu não pude ir. Eu sei qual aniversário é esse. Eu não lembro nem que ano foi, mas deve ter sido, tipo, 2010, 2011, por aí. Gustavo na Austrália foi 2014, Diego. Foi 2014? Não, 2014 eu fui pra Nova Zelândia também, não fui? Ah, não. Não, você foi em 2015. É, não, foi de 2014 e 2013, então foi os dois anos seguidos. E esse aniversário do Diego foi foda, assim, porque, tipo, foi quatro pessoas no seu aniversário, contando com você, né, Diego? Mas a gente foi, tipo, de último minuto, eu tava trabalhando ainda, eu acho, na Azul, eu ia... Que você chegou, vamos beber, aí vamos, tal. Aí foi. Tipo, não foi planejado, tá ligado? Foi, tipo, vamos aí, então vamos. Mas tem mais uma coisa, é meu aniversário, aí, vamos. Foi tipo isso, e o cara ainda deu bebida pra gente de graça, com três convidados, tá ligado? É, eu lembro, foi da hora. E o André com 27 não ganhou nenhum parabéns pra você. Pois é, eu não ganhei parabéns, mas eu ganhei drinks e algum shot. Não, a gente foi meio que expulso do... A gente foi praticamente expulso do bar também. Porra, me deram no sábado. Um remember de cinemim forte ali, viu? Tinha que ver, Diego. Não, a gente levantava da mesa, vinha os caras com... Aproveita que a gente levantava, eles já viravam a cadeira em cima da mesa, pra gente não sentar de novo, tá ligado? Tava um pique assim de expulsar a gente. Todos os aniversários que a gente tem feito em bar, todos a gente tem sido expulsos, não sei se... Pois é. Mas quando a gente foi lá no meu padrinho... Ele, só que ele expulsa às 2 da manhã, meu padrinho, né? O bar do André tá expulsando 30h, o que é, começa a ser um beiral absurdo. Eu não sei o que tá acontecendo. 30h, cara. A gente costumava chegar 30h nos bares. Pois é, teve aniversário meu que eu comemorei no bar do André, que a galera tava chegando 11h30. O pessoal chegava depois de tirar a foto. Tanto que eu postei a foto de TBT esses dias, que o Gustavo até falou pra eu marcar ele. Aquela foto foi tirada, e depois daquela foto, o meu amigo Leandro... Chegou, tá ligado? Ele não saiu na foto porque ele chegou depois de eu ter tirado a foto, tá ligado? Pois é, era super normal que eu ficasse até umas 4 da manhã. O aniversário da Carol, né, que é dia 30, já vou dando um spoiler aqui, ela provavelmente vai comemorar lá naquele Casa Velha, sabe? Casa Velha? Eu não sei onde é. Casa Velha é um lugar perto do Pastel de Bertioga ali. E eles falaram que fecham à 30h também. Mas isso daí é mania gringa, mano. Você lembra que quando a gente saía, ô Fábio, a gente sempre saía na Austrália e sempre acabava 30h mesmo. Isso daí é mania aí dos gringos, mano. O Diego também deve estar ligado. Aqui é pior, cara. A gente achava um absurdo isso. Aqui é pior do que aí, aqui na Austrália. Fecha mais cedo ainda. 1 da manhã, você não tem mais opção. Tipo, 1 da manhã, acabou todas as opções. O Brasil tá virando isso daí, Diego. Tipo, a 30h, os caras tão fechando, mano. Tão fechando tudo. Tipo, antigamente... Assim, a gente reclama do Senhor Cinemim lá, mano, que ele botava o jazz, ele começava a virar as cadeiras, jogava a conta em cima da mesa lá, tá ligado? Mas, mano, a gente ficava, tipo, às 6 da manhã, velho. Porra, devia ser um saco, não, cara. Não, o Cinemim nunca chegou às 6 da manhã. Você nunca viu o sol nascer tanto no Cinemim, cara. Até quando que era? Era umas 3 da manhã que ele escutava nós. Acho que às 2 começava o processo. Que não era um processo ele pegar, oh, tchau. Era ia de pouquinho, suave, começava o jazz. Mudava. Começava a galera aí. O DVD que tocava no. Né? Aí, tipo, chegava, ó. Só pra vocês saberem, a cozinha vai fechar, não quer pedir mais nada. Isso, é, vai, pede um bolinho aí, que aquele bolinho era da hora. Uhum. E a gente achava caro, R$4, né? Pois é. É. O Cinemim tem um negócio que engraçado. A última vez que eu fui no Cinemim, eu não namorava com a Pamela, tá ligado? Meu, pra você ter. Calcule o tempo. Ô, André, eu acho que eu vou fazer meu próximo aniversário no Cinemim. Existe ainda? Acho que... Ô, Gustavo, eu acho que não existe mais. Não existe mais? Eu acho que fechou, faz uns 8 anos, cara. É, a gente voltou em final de 2016, já não tinha mais. Caralho, miou, né? Eu fui a última vez em 2010. E o Ocho, ainda tem o Ocho ou não? Também não, cara. Acho que tem um bistrozinho lá, mas não é o Ocho mais. Caralho, que merda, mano. Ah, miou meu aniversário. Quando a gente foi no Giramundo, que o Fábio teve que buscar eu e o Gus bebaço, isso era aniversário de alguém? Não, era uma... A gente foi presenciar prestigiar o Kainan tocando. Ah, tá. Aquele dia eu fiquei ruim, mano. Toda quarta-feira o Kainan tocava lá no Giramundo. Cara, eu sei que aquele dia eu fiquei ruim. Tem coisa que eu já vou esquecer. Pô, direto quando você fazia os rolês aqui, você ficava ruim. Aquele dia lá que você arranjou a treta no seu aniversário, você também tava ruim pra caramba. Eu ainda tava andando, né? Pô, o dia que eu tô falando do Giramundo, você ficou pior que eu, cara. Você tava deitado na vala no chão lá, o Fábio teve que te socorrer, cara. Eu, o Gustavo que me salvou. Ah, é o contrário, era o Fábio. Foi esse dia que eu liguei pro Fábio falando que a gente fez ontem. Foi no dia seguinte, Esse dia foi bosta, né, cara? Eu acordei de calça jeans e tênis em cima da minha cama, deitado. Eu acordei só de cueca aí, em casa. Sem saber o que aconteceu, primeira coisa que acontece é o Diego me ligar. Falei, ô Diego, o que aconteceu? Ele falou, mano, tô te ligando pra saber o que aconteceu. Da hora. Foi um bom dia, O Renan tava junto nesse dia ou não era o Renan? Não, era o Girardi. Que teve uma vez que eu tava levando o Diego pra casa, mano, aí ele tava muito louco, mano. Aí a gente deixou ele na frente da casa, aí ele tocou a campainha assim pro pai dele sair, tá ligado? Aí quando o pai dele saiu, ele começou a tocar um air guitar. Foi essa Renan vez, falou... mano? Não era o Renan, não. Foi essa vez. Ele ficou fazendo estrela na rua, não foi? Aí, acho que então foi o Girardi e falou assim, sai com o carro, deixa ele aí. Evite conversa, evite discussão com o pai dele. A gente só foi embora mesmo, deixou ele lá. Fizeram a fuga. É. Isso é abandono de incapaz, hein? Pior que é. Pior que é. Isso é crime. Seu aniversário de ouro, Diego? O aniversário de ouro, já ouviu falar disso? Não sei nem o que é aniversário de ouro, cara. Aniversário de ouro é quando você faz aniversário, fala que é a data mais importante, hein? É quando o dia do seu aniversário coincide com os anos que você tá fazendo. Por exemplo, o meu aniversário de 19 anos foi o meu aniversário de ouro. Mas por que coincide com os anos que você tá fazendo? Como é que isso faz sentido? Gustavo faz aniversário dia 19 e ele fez 19 anos. Ah, meu foi dia 26, então. Mas eu não lembro o que eu tava fazendo quando eu tinha 26 anos. Eu já tava na Nova Zelândia, mas eu não lembro, não. Ah, puta, talvez... Deixa eu ver. Teve um ano aqui que eu fiquei muito ruim, que eu bebi pra caralho com meus shotmates. Talvez... Ah, mas acho que foi 25. Puta, eu não lembro o que eu tava fazendo com 26 anos, cara. Ou foi, mas talvez você se esqueceu. Teve um que eu bebi pra caralho, que me deram um monte de presente e tal. Ah, então é porque aqui eu peguei uma informação, vê se é verdade. Falou que na Austrália e na Nova Zelândia, só criança que ganha presente. Os adultos, eles costumam dar dinheiro. Não, eu ganho presente. Qual foi o melhor presente de aniversário aí, Fábio? Um que você lembra, pelo menos. Eu lembro? Eu vou falar um que eu lembro que você usa bastante, que é uma blusa da Puma, que o André me deu há muito, muito tempo atrás, que o Gustavo vira e mexe tá usando. Ah, esse daí foi de aniversário. Não, mas é você falar qual que é o melhor presente pra você, não qual que é o melhor presente seu que o Gustavo gostou. Não, não, mas esse foi um bom presente, pô. Eu tô usando sempre. Tá usando até agora. Foi o melhor presente do André pro Fábio. Possível seria essa blusa. E você, André, você lembra de algum presente da hora que você ganhou? É, tô tentando lembrar agora. Você lembra, Diego, de algum presente enquanto o André vai tentando... Cara, não lembro de nada muito... Um que foi da hora, eu acho que foi o de 26, talvez tenha sido de 26. Tava aqui, a minha família aqui de Oakland, tipo, comprou bolo pra mim, fez, tipo, surpresa e tal, porque eu tava fora. Foi bacana, tipo, porque eu já tava fora do meu país. Um presente que eu lembrei que eu recebi, do Gustavo. Quando eu era pequeno, no meu aniversário, o meu irmão colocou o Bonnie dentro de uma caixa, botou uma fita e me deu. Foi um cachorro que a gente já tinha uns anos. Né? Da hora, mas aí é da hora. E ele me deu o Bonnie. Eu não lembro muito de presente, isso que é complicado. Mas, mano, eu gostei dos presentes que o André me deu. Ele me deu o do Afonso Solano lá, tá ligado? A comemoração do Afonso Solano. E no ano seguinte ele me deu do Didi Braguinha. O que é Didi Braguinha? Nossa, o do Didi Braguinha é o cara do MRG. Só que esse é um pouco de vergonha alheia. Quando ele me mandou, tipo, ele atrasou. É engraçado essa história do Gustavo, porque o Gustavo fez aniversário na semana que estourou a pandemia. Assim, sabe? Foi o aniversário do Gustavo dia 19 de março. Foi, acho que, declarado o estado de emergência. Sei lá se é estado de emergência que chama. Mas acho que no dia 12... E aí, tipo, mano, eu sei que foi naquela semana, foi uma semana horrível, que, tipo, todo mundo voltando pra casa, todo mundo, informações desencontradas, por isso que eu esqueci do aniversário do Gustavo, tá ligado? Tipo, mano, foi uma semana horrível. Foi. E eu lembrei muito tempo depois. Aí, no ano seguinte, eu queria mandar no aniversário do Gustavo a mensagem lá, e quem atrasou foi o Didi Braguinha. Aí eu mandei atrasado de novo, mas daí não foi culpa minha. Fala, Gustavo, meu amigo, como você está? Está sentado na cadeira? Não sei. Você está vendo a TV da sala, esse vídeo? Que bizarro. Se eu estiver na TV da sala, se eu estiver fazendo cocô, vai ser inacreditável. Se eu estiver fazendo cocô, eu vou até o banheiro fazendo cocô. Não vou, não, porque aí vai ser meio ridículo. Isso aí. Aí eu vou sozinho, tu não tá fazendo cocô. É, e desculpa. Mas, o Gustavo, o seu aniversário passou. Não passou? Pois é. Dizem coisas sobre magos que não se atrasam, mas eu não sou mago, então não tenho essa desculpa. Eu me atrasei, eu acho. Não tenho certeza, porque eu não sei exatamente a data. Mas eu sei quantos anos você está fazendo. 31 anos. Você entrou ano passado na casa do Zinta e agora está fazendo seu primeiro ciclo dentro do Zinta. É agora. 30 é agora. Meu irmão, é agora ou não vai ser mais. O 40 é um engodo. Porque o 40, você tem que, né, fazer o que você fazia nos 30. Você tem que fortalecer o que você fazia nos 30. Dá pra se reinventar. Mas é muito trabalhoso. Mas dá muito trabalho. Com 40 anos, tu quer ficar sendo... Assim, eu já sou nerd. E acredito que se o André me mandou essa mensagem... André é teu brother. Me mandou essa mensagem. Pra que eu te mandasse os parabéns, é porque você também é meio nerd. Minimamente nerd. Se você é minimamente nerd, eu acredito que você passe grande parte do seu dia sentado. Ou se você não passa sentado, você passa pensando em estar sentado. E quando você está sentado, você parte boa parte do seu tempo pensando em estar deitado. Não é não? E quando você está deitado, você fala, porra, que merda que jogar videogame deitado é uma bosta, porque a mão perde o sangue rápido e tu tem que abaixar. Aí fica mal colocado. Só eu que tenho esse problema? Ou é nosso? Nosso. Ou tu não faz ideia do que eu tô falando? Nunca jogou videogame na sua vida? Que horror. Fala pra mim. Não? Porra. Sério? Mentira. Tentei entender o que você tá, mas é maluquice. Nunca vai dar certo isso. Mas, ó, cara, eu vim deixar aqui meus parabéns, meus votos de muita saúde e muito sucesso na sua vida. Essa cara aqui não é de sono, não acordei agora. Isso aqui é porque, né, eu tenho a condiçãozinha que de vez em quando fico com essa cara amassada aí, mas tô tudo bem, tá? Mas o que eu vim te dizer é muita saúde, muito sucesso, que todos os seus objetivos que façam bem pra você, que eles se realizem. E que, no final das contas, os que não forem bons pra você, que não forem te elevar, que eles caiam por água. Na hora você vai ficar triste, vai falar, pô, isso aqui não deu certo, isso aqui... Mas é porque não era pra ser. Como você vai saber isso? Não sabemos. Por isso que a gente faz votos, a gente deseja, a gente almeja, a gente fala, pô... E a gente às vezes até se ilude, porque às vezes uma coisa que era muito boa pra gente não vai dar certo, a gente fica, pô, não era bom pra mim mesmo, não. Era bom pra caralho, era muito bom, mas não deu certo. Vamos admitir, engolir, vamos mandar pra frente. Porque também essa parada de a gente ficar passando muito a mão na nossa cabeça é uma bosta. A gente começa a se achar que não é responsável por nada e a gente é muito responsável pelas merdas que a gente faz. Diria que 80% das bots que a gente faz, a gente é responsável. Os outros 20% são o algoritmo do Google. Confia. Mentira, confia não. Confia não. Mas é, porra, às vezes, do nada, tu encuca e fala assim, meu irmão, é hoje. É hoje, porra, é hoje. Vou comer manga com leite. Manga com leite. Vou comer. Foda-se, vou comer manga com leite. Tem reunião de tarde. Foda-se, vou comer manga com leite. Essa porra é caô, não vai dar nada. Manga com leite, vambora. Aí tu come manga com leite. E aí tu fica com a caganeira colossal. Culpa de quem? É sua de ter se desafiado? Claro que não. É do Google. Quem é que foi que inseriu que hoje você tinha que tomar manga com leite? O Google. Parabéns, Google. Parabéns por destruir nossas vidas. Ou não. Mas, cara, quem pediu pra mandar essa mensagem foi o André, teu brother, como eu já falei. E ele disse aqui que você tá fazendo 31 anos, olha só, e gosta de MRG, isso é um mau sinal. Deve estar desempregado. Tá desempregado? Não. Então vai ser demitido, brother. Eu trabalho numa parada que tu não gosta. Ou é isso. Ou você tá desempregado, ou você vai ser demitido, ou tu tá trabalhando na parada que tu não gosta. Público da MRG. Ou você é um médico maluco, tem muito médico que ouve MRG, que eu acho que é pra se punir, e eles botam em sala de cirurgia, nesses ambientes assim. Esses médicos que agora estão enfrentando uma barra pesadíssima aí, fica o nosso beijo, tenho certeza que você manda beijo também pra eles. Ou não, né? Você não gosta de mandar beijo, você é do abraço ou do até logo. Tá? Opa! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Sei lá, não sei como é que você é. Tu abraça de lado? Tem cara que abraça de lado. Tô errado? Ah... De vez em quando, depende da pessoa, concordo, depende da pessoa, depende da pessoa. Mais ou menos, um pouquinho. Tu vai abraçar de frente todo mundo, né? Peraí, porra, peraí. Espírito livre. Sei lá, né? Não sei. Não sei, eu gosto de abraçar de frente as pessoas. Mas depende do dia. Tem dias que, sei lá, eu escovei o dente há muito tempo, sabe? Eu posso estar com bafo, eu fico, prefiro abraçar de lado. É isso. Gustavo, não tinha objetivo. O objetivo era te dar parabéns, desde que eu tô tentando fazer há alguns minutos, tá? Um beijo pra você, muita saúde. Muito sucesso pra você. E parabéns aí. Deixa aí meus parabéns pro seu pai e sua mãe também. Por, né? Eu falei, eu ia falar 9 meses atrás, mas não. Há 31 anos atrás, eles transaram. E nasceu você. Olha aí. Porra. Você perguntou como é que foi? Como é que foi essa noite mágica de prazer que você nasceu? Seus pais? Nunca perguntou? Pergunta, porra. Vai ser uma vergonha inacreditável pra todo mundo. Não só pra você. Pra eles também, ou não, ou eles são super resolvidos, tem um puta relacionamento irado sobre isso que vai ser maravilhoso. Mas, mesmo assim, eu ainda acho engraçado. Aí você, se tu fizer isso, me avisa no Twitter, ou no Instagram, tanto faz. Me avisa em algum lugar. Não precisa me avisar, só me avisa quem recebeu, tá bom esse vídeo, se puder. Um beijo pra você, meu querido, um grande abraço, Gustavão. Beijo, André, obrigado por me permitirem fazer parte desse pequeno trechinho da vida de vocês. Fico muito feliz, muito lisonjeado. Com esse carinho, com essa honra de poder realmente participar da vida de vocês, tá? Beijocas mais uma vez. Tchau, tchau. Sim. Ô, André, a gente procurou pra te mandar do Jovem Nerd, mas não tem mais do Jovem Nerd no Manda Salve. Agora não é mais Manda Salve, virou Hello Fan, né? Acho que o André ia gostar mais do Azaghal mesmo. É, mas acho que o Jovem Nerd ia ser mais da hora mandar pro André. Eu acho que o André gosta mais do Azaghal, mas o Jovem Nerd tem o clichêzão, né? Do Lambda, Lambda, Lambda. Eu vejo só esse de vantagem aqui pro Azaghal. E aí, André, você ia gostar mais do Azaghal ou do Jovem Nerd? Cara, não sei, hein? Ele ia preferir o Jovem Nerd porque o Azaghal é careca. É, qualquer um dos dois. Mas eu achei que do Azaghal ou do Jovem Nerd ia ser legal. Qualquer um dos dois ia ser bacana. Mas não tinha nem do Azaghal, nem do Jovem Nerd. Aí eu fui ver lá dos quem que tinha lá da trupe lá do Jovem Nerd, e só tinha do Afonso 3D e do Lierson. Aí eu falei, porra, nada a ver do Afonso 3D e do Lierson. Aí eu e o Fábio, a gente tava procurando um outro legal pra te mandar. E a gente viu lá a opção mais cara do site. Era o Primo Rico. Puta que pariu, mano. Eu queria te mandar o Primo Rico como uma piada. Só que eu falei pra ele, se fosse 50 contos, você fazia essa piada. Mas você não vai gastar R$300 pra fazer essa piada, porra. E dar o dinheiro ainda pro Primo Rico. Porra, mas ia ser engraçado pra caralho. Já pensou em enviar do Primo Rico pro André? Puta, ia ser muito engraçado. Não sei se seria tão engraçado. Puta, eu procurei, teve o ano seguinte, eu não ia mandar do Didi Braguinha. Ou do Didi Braguinha não, do Beto Estrada. Eu fui procurar pra ver se tinha do Monark, tá ligado? Alguma coisa do Monark. Mas não ia ter nem fuder. Pô, o do Monark ia ser engraçado, hein? Ia ser perfeito, porque ele tava super canceladíssimo. Ele ia... Mano, o próprio Monark ia ficar muito feliz de alguém querer que, tipo, ele desejasse feliz aniversário. Mano, mas é que ele não é parceiro dessa trupa de Jovem Nerd. Ele teria que ser por fora. Não, mas então... Consegui... esse site do Manda Salve saiu fora, tipo, não tem mais. Agora foi tudo pro HelloFan. Então é um site gringo. Então, eu pesquisei alguma coisa do Monark, como que eu conseguiria fazer. Porque tem essa galera. Sabe, eu esqueci o nome de um cabeludo roqueiro aí que faz. Hey Rockers! Sabe? Eu não sei qual que é o nome dele. Hey Rockers! Estou aqui, Tia Rock, pra convidar vocês pro show da Lionheart no Lion Fest! O puro rock and roll! Esse cara, se você chama ele no direct e fala, ô, manda uma mensagem pra minha banda, e aí ele tenta, tipo, dar 100 conto, o cara vai lá, faz um vídeo homenageando sua banda. Eu procurei alguma coisa assim do Monark, tá ligado? Pra ver se tinha, mas não tinha, e pior que, mano, foi bem... O seu aniversário foi pouco tempo depois de dar toda aquela merda. E aí, tipo, a rede social dele já tava zoada, tá ligado? Mas o Monark não ia ser barato também não, hein, mano? Ia ser uma piada cara, não ia? Ah, mas ia ser uma boa piada. Ia ser uma boa piada. Eu ia pedir ajuda pra Pamela, pra dar o presente. Esse esquema de salve... Eu tenho um salve de um amigo meu, o Sander Mecca. Vocês conhecem? É o cara do Twister. Ah, lembro. Eu lembro do Twister. É. É o cara que tinha o cabelo espetado, não é? É o de cabelo espetado do Twister, é o Sander Mecca. Eu segui ele no Instagram, ele me mandou uma mensagem. Fala, Fabio, tudo bem? E querendo me vender o livro dele. Segue ele aí pra você ver, mano. Ele vai virar seu amigo. Caralho, você vê como o cara é um fodido. Esse a banda é boa? Ele foi preso, não foi? É o Twister, aquele do 40 graus de febre. E sim, ele foi preso. Meu... Inclusive, ele ficou preso na mesma cela dos irmãos Cravinho. É o cara que canta Meu Amor, esse amor tá 40 graus de febre. Era famosa, cara. Eles só tinham essa música. Eles tocavam no Gugu. Yeah, yeah, nada mal. A cada dia, a cada vez que eu te vejo ali no play, eu fico tonto, eu fico mal. É claro que nada é igual. Como se eu andasse no sol sem chapéu, como se meus dedos tocassem o inferno e o céu. Por trás do meu óculos Ray-Ban, eu te vejo todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs. Meu amor, esse amor. Tocava muito no Gugu. Ele fez banheira do Gugu, velho. Ele era mó novinho. Os caras tinham, tipo, 12 anos e tava na banheira do Gugu já, cara. Ô, Diego, mas eu ouvi o podcast dele, mano. O bagulho é pesado, velho. Eles ficavam, tipo, sequestrados, assim. O empresário que montou o Twister meio que sequestrava eles. Eles não deixavam eles se encontrar com garotas. Se eles quisessem transar com alguma coisa, ele chamava garotas de programa. Ah, é? E não podia repetir a garota de programa. Pra ele não criar sentimentos com ninguém, pra não atrapalhar a banda. Porque era um bagulho de empresário, tá ligado? Era um produto aquilo. Era pesadíssimo, porra, velho. Mas você disse que era pesado? O cara tinha acesso a prostitutas aleatórias diariamente. Ah, mas ouvi lá o podcast. Não era só isso não, Diego. Era embaçado. Essa vida aí de 18 anos é complicada, né, Diego? Essa poxa. Vida de 18 anos. Enquanto isso, eu tava jogando xadrez. Ah, lá, cara. O cara tava não, lá comendo puta. Assiste lá, é pesado mesmo. Inclusive, ele ganhou aí um vício, né? Qual? Ficou drogado e tudo mais e foi preso. Ah, ele era drogadão? Lá ele dava bebida à vontade pra ele, aí ele ficava bêbado o dia inteiro. Na prisão? Nessa chácara que ele deixava os integrantes do Twister. Você não podia sair. Ah, eles ficavam num lugar específico? Eles não podiam sair, eles não podiam ter contato, era pesado, pô. E aí ele ficava bêbado o tempo todo ali, tá ligado? Aí ele começou a usar droga pra caralho. Aí eles deram um jeito de sair desse empresário, eles fugiram. Ele continuou com esse vício drogado, né? E aí foi preso, porque ele tava usando cocaína num bar, o dono do bar viu ele no banheiro usando cocaína, chamou a polícia queria que ele delatasse o traficante que ele comprava cocaína, ele não delatou, a polícia falou que era dele a cocaína, era ele que vendia e ele foi preso por tráfico. Caralho, realmente... Não, mas tem muito mais coisa, assiste lá o podcast, legal. Bom, vamos voltar aí pro tema. Ô, rapidinho, esse Twister aí tem quantos anos mais ou menos? Deve ter uns 40 anos de banda? Você tá louco, cara? Twister? Não, Twister a gente é adolescente. Devia ser lá pra 2002, 2003. Não, o Diego, é melhor, fala assim, teria uns 40 anos de banda, assim. Não, não teria não, cara. Fala aí, Fábio, teria uns... Eu acho que ele tá tentando emendar uma propaganda aí, cara. Ô, Fábio, esse Twister teria uns 40 anos? É uns 20 anos. No máximo 20, cara. 20 anos? Metade dos anos da Selaria Texana. A Selaria Texana faz aniversário e quem ganha o presente é você. Amor, que sela linda. Vem aqui pra você ver. Nossa, que linda. Você gostou? Toda a loja estará com 25% de desconto em arreios, selas, acessórios para carroça, charrete, vaquejada e muitas outras. Amor, eu te amo. É a sela dos meus sonhos. É a mesma que sonhei, correndo no passo montado no tango. É aquela que a gente viu lá na Selaria Texana, meu amor. E tem mais! Na compra acima de R$100, você ganha um cupom para participar do nosso incrível sorteio de um berrante profissional marca Ferradura. Para chamar ali o maridão na hora do almoço, do jantar, enfim. É só essa semana, hein? Aproveite! Selaria Texana, fazendo o amor acender o fogo. Selaria Texana, tudo em acessório para a montaria você encontra na Selaria Texana. Selaria Texana, fazendo amor acender o fogo. Pelo jeito, o podcast ele não é vegano, né? Ele patrocina rodeio. Não, Selaria Texana não tem nada a ver com rodeio. Rodeio? Rodeio o pau na sua bunda, otário. Rodeio a bunda no seu pau, otário. Tá. Ó, tem um tópico aqui interessante. Quem são as pessoas famosas que nasceram no mesmo dia que vocês? Puta, eu tenho um que, poxa, eu achei que ia ser presidente, mas não foi. O meu foi o Mick Jagger, eu acho. Mick Jagger? Fraco, fraco. O meu foi José Serra. Bom nome. E o seu, Fábio? O meu é Johan Cruyff. E você? Ó, o meu tem várias pessoas até. Não, o meu também tem várias, mas você fala um. É, o mais notável pra mim foi o José Serra. O mais notável? Ah, depende, eu vou pegar assim, sabe quem? O narrador Silvio Luiz. Olha. Silvio Luiz, ó. É. O meu tem, por exemplo, o Felipe Massa, a menina da Hermione lá, Emma Watson. Só gente boa. O meu tem o Nilmar, jogador de futebol. Neymar? Nilmar. Nilmar. Nilmar. Aí, O Jack do Lost faz aniversário também no mesmo dia que eu. Caraca, qualquer pessoa, hein, André? Muito fraco esses caras. Pois é, O Bruce Willis faz aniversário no mesmo dia que eu. É, da hora. Como é que vocês sabem quem faz aniversário no dia tal? Vai escrever o dia do seu aniversário no Google, escreve aniversário. Fala o seu dia aí, o Diego. 26 de julho, cara. O Cantona faz no meu aniversário. Quem é Cantona? É Eric Cantona, ex-jogador de futebol. Jogava no Manchester. O Tele Santana e o Mick Jagger e a Sandra Bullock são as três pessoas que mais famosas que fazem no dia do Diego. O do Diego, Kevin Spacey, não é não? É, mas o Kevin Spacey tá cancelado, então eles... Assim, André, você falou que o Kevin Spacey tá cancelado, mas ele fez um filme, Ritmo de Fuga, agora, não foi? Não, tem uns 8 anos já que ele fez esse filme. Eu pensei que esse filme era novo, esse Ritmo de Fuga, e eu vi o Kevin Spacey lá e falei, como assim? Caramba, o Mick Jagger é de 1943, cara. Mais um aqui, ó. Al Pacino, do meu aniversário. O Diego, o Stanley Kubrick nasceu no dia do aniversário do Diego. Olha só. Caramba, o do Diego tem muito mais famoso do que... Como é que o do Diego tem um monte de gente famosa e o meu tem Ícaro Silva como o terceiro mais famoso? Glenn Close, nem conhece essa pessoa. Quem que é Ícaro Silva? Eu também não conheço. Ele é de São Bernardo, inclusive. Quem? Ícaro Silva? Isso. O que, que ele faz? Oh, o Ícaro Silva é igual você, Diego. Ele é ator e modelo. Ele é ator e modelo? O Michael, lateral da seleção brasileira, também fez aniversário no mesmo dia que o Diego. Caralho, Diego, você tá com um dia famoso, hein? Eu tô, mano. Sou foda. É o dia certo de nascer. O meu, aparentemente, é o dia errado. O meu é o dia do sucesso. Falando em gente famosa, André, sabia que você conhece esse nome? Rupert Grint. O Diego deve conhecer, talvez. Rupert Grint é o Rony Weasley, não é? É o Rony do Harry Potter. Caramba, como é que vocês conhecem esse cara, velho? Não acreditava vocês conhecerem esse cara. Mas enfim, mano, o aniversário dele de 23 anos foi numa casa noturna em Las Vegas. E sabe qual foi o tema? Qual foi o tema? Harry Potter. Foi Grifinória. Nossa, cara, aí já passou da idade, né? Com 23? Não, pô, não, mas você não entendeu, cara. É uma casa noturna em Las Vegas. As meninas estavam fantasiadas de garotas estudantes da Grifinória. Ainda assim, né? Eu acho que você não entendeu, Diego. Eu vou te mandar a foto aqui. Eu prefiro elas de enfermeiras. Outro famoso aqui, mano, que fez aniversário marcante. Kylie Jenner é uma Kardashian? Kardashian que fala? Ah, Kylie Jenner. Kylie Jenner. Sabe que, aliás, aproveitando aqui, abrindo parênteses, por que, que as Kardashians são famosas? O que, que elas fizeram? Eu acho que é uma família de meninas ricas que fizeram um programa sobre elas e elas ficaram famosas por causa disso. Passava na TV americana. Mas elas nem são americanas, né? Elas são da Albânia, aparentemente, ou de algum país leste europeu. Eu acho que é Albânia. É só uma família bem rica que resolveram alguém resolveu fazer um programa mostrando a vida delas e aí bombou, né? Viralizou. Foi isso? Eu acredito que seja isso. A irmã mais nova das Kardashian comemorou o aniversário de 16 anos com o show do Drake, do Big Sim. Conhece o Big Sim, Fábio? Não conheço, não. Conhece sim, é aquele que canta Don't Be Afraid to Catch Fizz. Sabe qual? Ah, sei, conheci. E os outros cantores. Também. E além disso, Fábio, ela deu de presente pros convidados, que foi cerca de 150 convidados, R$1.000, $1.000 pra cada um. Caralho, $1.000 pra quê? Pra cada um que foi. Pra quem foi na festa de aniversário dela, ganhou $1.000. Que pra ela não é nada, né? Porra, mas $1.000 pra 150? Isso daí faz as contas, Diego. $150.000. $150.000, Diego. Conhece a Vanessa Hudgens? Não. É do High School Musical. Caralho, como é que você conhece a Vanessa Hudgens? Esse daqui é difícil, hein? Mas enfim, ela é do High School Musical mesmo. Ela ganhou do ator Austin Butler, que era o namorado dela na época, né? No aniversário de 25 anos, um bolo de 3 andares. Ah, não é um presente tão legal. É igual o bolo de casamento, né? Não, foi de aniversário o bolo. E pra mim é um dos piores presentes do mundo. É, eu não... Por do tamanho de uma casa é pior do que esse pequeno, eu acho. Acho que é aniversário de São Paulo que eles fazem esse bolo gigantesco, né? Bom... a gente entrou numa discussão lá no aniversário da minha prima, é porque eu falava 33 pra 34, né? Eu falo ainda 33 pra 34 anos. Não, é aí assim, o Gustavo fez aniversário há 3 meses atrás, e aí a Mariana falou, tá, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 34. Não, eu falei que eu... Não, ele tem 33, falou, não, eu vou fazer isso, 34. Isso, vou fazer 34. Aí, tipo... Quando fala seu aniversário, você fala, tem 33, não fala, eu vou fazer 34. Não, mas todo mundo, acho que a maioria das pessoas fala, eu tenho 33, vou fazer 34. Não, porque isso é óbvio, né? Se você tem 33, você não pula pra 35. A não ser que você vai fazer, tipo, amanhã, e você queira mostrar pra pessoa que você vai fazer pra ela te dar parabéns amanhã. Eu não sei, cara, você implicou muito com essa história aí. Eu achei que é bem normal, eu já vi pessoas falando isso. Fazer 34. Pois é, 35, hein? Se for o Benjamin Button, talvez. É só pra confirmar que não tem a doença do Benjamin Button. Não tem como dar errado. E vamos finalizar isso daqui, pessoal? O que vocês acham? Fechou, você que manda. Fechou? Deu legal. Deu quase 1h10, ó. A gente queria 1 hora. Tá bem próximo. Tá certo. Beleza, então valeu, Diego. Obrigado pela sua presença. Estamos aí. Feliz aniversário pra quem estiver fazendo aí. Valeu, André. Obrigado aí. Feliz aniversário. Valeu, pessoal. Obrigado pelos parabéns aí. E valeu, Fábio. Valeu. E parabéns atrasado aí pra todos vocês e adiantados aí pro próximo, né? Vocês vão fazer 34. O meu falta só 9 meses. Mas é isso. Obrigado a todos os ouvintes, todos os nossos 20 ouvintes, ó, 22 aqui, pelo aparentemente é o nosso público, de acordo com o site. E valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. You can